se deixa acontecer. Acesso à realidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legalize, deixa acontecer, deixa acontecer. Se verão chegou, praia, calor, carnaval. Zona Norte, olha só aquela gata tremendo visual. No estilo cachorro a gente chega e domina. Vixe, contamina, o estresse é uma doença. Agitação é minha vacina. Hoje a Nike com a Nath tem boate. Nordeste, clima quente, esquenta mais que Alcatrão. De segunda a domingão vai rolar azaração. Chego no sapatinho na batida do verão, camisa 10 da seleção. Já te adicionei aqui no Facebook. Sim, eu tô ligado desde o tempo do Orkut. Grande pai, mas que calor que o homem provocou. Outra serva, por favor, ela riu, também gostou. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer. O uísque tá na mesa, se não curte tem cerveja. E princesa, tem dois copos, só falta você. Um 7 e um tá em dia, dá pra convencer. Então vem deixar a puta brincadeira de criança. És a mais bonita, eu te chamo para a dança. O pretinho quer te dar muito carinho. Sim, eu tô ligado, dominado. Posso ver no seu olhar, vai rolar. Então vem, não pare, não pense. Nessa hora não adianta nem um carrão, nem um 1100. O que vale é malandragem, sou da rua. Eu convido porque sei que ela vem. Que ela vem, que ela vem. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer. A sensualidade tá na cor, na raça. A noite é uma criança e não tem hora pra acabar. Tudo vai rolar. Legal, mas e deixa acontecer, deixa acontecer.